Paremos agora em memória de Carlos Augusto. De Carlos Augusto. Camelô assassinado pela Polícia Militar. Camelô assassinado pela Polícia Militar. Em decorrência de sua morte. Em decorrência da sua morte. Mais dois companheiros. Vieram a falecer. Pedimos agora um minuto de silêncio a todos.